Veneno! Alô, Curuzá! Chegou a hora da gente gravar o nosso ZD das Marcantes. E eu vou começar hoje com essa aqui, ó! Família de Elite, lá do quilômetro 42, ele tá aqui com a gente. Jamais, fica sozinho, não aguento. E você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na pororoca, DJ Beto tocou a canção. E essa sequência eu dedico especialmente pra toda essa mini equipe dos Caixa Baixa, escutando a sempre acompanhando o Darlan. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. DJ Beto, a Jaiane, a Riti, fazendo as mixagens e mandando seu amor. Você escutar, Darlan, sei que você vai lembrar dos momentos que o Rezo, Rafa Garcia Bilzão, e a minha galera da R2 localiza. Te chegar, quem toca? DJ Darlan. Vim a tocar. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Fabiola Santos, Judas Sempre Loucos, e a minha galera aí da Chapeuzinha Vermelha. Bora, Vitor Magnata, Fernandinho Design, pela segunda vez aqui na Veneno. Veneno. Alô, Thiago Mecânico de Marituba. Olha o Valderlan, Alanzinho do Sertão. Te vejo em todo lugar, sei que você vai pensar. Veneno! Quando a nossa canção já já, eu sei que vou te encontrar. Conceição do Itá. Quando a noite chegar, Darla, de Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Guerreirão, emoção. Meu amigo Johnny, som, Rodrigo, amor. O Winston, a saudade só aumenta quando a galera do restaurante WD. Não tô tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta. Especial pra Josivane Pinheiro, pra Márcia Conde, Flávio Meirelles, Um abraço pra galera da transmissão ao vivo. Rafa come calado, você sempre. Ao lado da primeira dama, né? E daqui a pouco já disseram. E daqui a pouquinho estarão juntinhos com a gente lá em Santa Isabel. Magalhães. Que tudo Caixa Baixas. Já falaram que na volta de Garapé Sul já vai ser emendado lá pra Conceição do Indá. Vem de bora, vem. Vem de bora. Sabe quem é? Veneno na parada. Valor é o Felipe e o Melo. E a família dos vigaristas, do Abade, Valbici, o vigarista ali. Sempre no apoio de Fortaleza, Sufiwell. É o CD de Marcantes. Veneno em Curuçu. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. DJ Darlan. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Darlan. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor. Alô, Maciel Aguiar! Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. O que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. E mexeu no Guilherme. Também vivo para ti. E Guilherme Lopes. Coração. Você tá onde, Guilherme? Veneno. O que me importa é só tu. Então com beijos cala me ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade. Quem lembra? Quem lembra? Eu te tirei pra dançar. Essa festa, oh, oh, você gostava, oh, oh. Olha o meu parceiro Patrick. Tocar uma can... Esse aí representa pra fazer a tatu, viu? Mas logo no... Um dos melhores tatuadores do estado do Pará. Minha deusa, oh, oh, me encantava, oh, oh. E o DJ Darlan. Darlan. Uma canção legal. E como é que é? Eu te conheci. Veneno. Festa do Davi Sol, você olhou pra mim. E nós dois vamos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando Davi Sol. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando Davi Sol. São as melhores tocando da Lã, vai simplesmente para. O capeta do Pet Prime do bairro do Piauí, Renicesa. Se vou prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Acho marcante. Me distraio, fico olhando. Já tocou aquela que você gosta. E posso fazer tudo errado. Grupo Aguiar mudar, de Maritu. Essa hora em que eu te conheci. Calangue ou não, Aguiar. Rafa Garcia, da R2, localiza rastreamento veicular. Rapaz, esse rastreamento é o melhor do Brasil, viu? Vai buscar, é debaixo d'água. Maravilha do Magna. Menino na parada. Doce beijo, você... O Murilo de Salinas. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Para Maciel Aguiar. Júnior e Neto. Chega aí, Thiago, chega aí. Tida. Passo o dia sonhando acordado. E de noite eu não posso dormir. Meu amor no meu peito guardado. Eu só quero ficar. Ele não falta uma, viu, Marcelo? Para de estudar, eu só posso me lembrar. Ele tá aqui em Curuçá também. E vivi, esse amor é a cor. Alô, Thiago! Já senti. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce é dançar, se é marcante, tem que tocar aquelas, aquelas, aquelas, aquelas! Banda Amazonas. Segura, Renzo! Aê! Alô, Vavá. Alô, pai, pai, pai. De repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem, sabendo bem, e não poderei. Cadê minha filhada, Marcia? Mas aqui, junto a mim, veneno. Se tu te vais, sabes que fica um ano a ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Vinicius, o rei da cerola do bairro do Piauí. Valerie! Se tu te vais, a vida não será nunca o que. Felipe o Melo! Te juro que feliz jamais eu vou ser. Se te vais, feliz. Se tu te vais, feliz. Olha! As certeiras! Se vais, amor de mim, eu não serei feliz. Um abraço! Não. Veneno! Não. Se tu te vais de mim, se tu te vais, meu amor de mim, eu não serei feliz. Não, não, se tu te vais de mim. Center Santa Isabel, Óticas Coelhos, Ciope Paragominas, Ali Diogão Varrista. Te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Qual som? Foi tão bom. Chumala, Rafa Kubi Calado e a minha galera do Tapanã. Alô, Gutinho da Sangue. Pará, conquistando o Brasil. Solta aquele batidão, vai! Afinal de contas, e as nossas marcantes? E a gente vai buscar na época também, assim, ó! Yeah. Aventura! Jogão Farrista, Isaac e o Tata! Veneno. Será que me queres que nota que se ensalada? Veneno na parada. Tus ojos tem estranha paixão e falsos sentimentos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Malu Tamires, a primeiríssima dama. Eu não nasci de outro homem. Neta deu. Se ela não vir, você não vem, você sabe. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Luis Santos. El amor de Romeo. ¡Gritará! Llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá ese amor? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tú calcinha vermelha, ao qual eu queria deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos, viu? Obrigado, chapéuzinho vermelho. Olha o molequinho lá da loja lendo o som. É de marcante que eu tô falando, segura. GG360. Cobrinha tem vídeo em Playboy. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. Meus canalhas, mim, Janeco do Complexo, o Matheus Caleb também tá ali. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues. Se liga, Curuçá! Finalmente. Jaiane, Pamela, dança. E a Ritinha. Eu necessito que entenda de uma... Um beijo do DJ. DJ Darlan. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Eu falei de marcantes, ó. Só dessa vez, pense em mim. Pense, verás, não acabará. Ali Tavares, ali, ó. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Ali de mar. Andressa Souza, Juni, da Pescada Briga, Pabidinho, irmão Alacídio, Rodrigo Wilson, pense, aquele abraço do Darlan, vocês estão... É veneno! Não acabará. Mais um dia! Mas, essa é a realidade, tanto tempo se vai, eu só vejo nós dois. O Wendel Modesto, reconheço que... Fica comigo agora, jamais me diga vou embora. GG Riquel, pois eu necessito dos teus carinhos. Estamos juntos. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo e tenta, mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tenho aqui dentro. Tenho certeza que teus olhos, Thiago, falam pra mim. O melhor de Marituba. Mano, Renatinho, Xarope, Valber, Vigarista, Rock 2, Giovanni, Guilherme, Jader, Júnior, Letícia, Lorena, é a galera da Rede Conecta, conhecendo eles são agora é... É veneno! Mas, essa é a realidade, puxa pra dançar! Quanto tempo se vai, eu só vejo nós dois, reconheço que... Para Marcos Souza no Jó. Fica comigo agora, Vitor Lobo. Bora, é você, é? De todos teus carinhos. Tá na transmissão. Aqui. É tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda. Mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tem. Bacana quando a gente toca uma sequência daquelas músicas que fazem a gente voltar no tempo, né? Marcante é marcante! E ainda mais você curtindo esse CD de marcantes aqui em Curuçá, tocando só aquelas que dão sede, caixa mais! Como é que é? amiga. Preciso alô, Guilherme, alô, Rodrigo. Rodrigo Barros, Pedro Iago e o Caio Dibas. Quanto tempo esperei por você? Essa é pra você, Tamiris. Como posso viver? O seu Maroni tá do lado dos Gachabajas. Como posso viver? Bora, tá? Existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Sofrendo que estou pelo seu amor. Sem você aqui. Josivane Pinheiro! Quando lembro dos momentos que passamos juntos, baby, sei que foi lindo. Como foi? Meu parceiro Dielzinho! Dielzinho, da família Pantanal. Beijo os seus carinhos, vem pra me envolver, que eu quero te ter. Quanto tempo esperei por você, como posso viver sem você, como posso viver? Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Pode ir pra mim, sofrendo que estou pelo seu amor. Rafa come calado. Sempre juntinho com o DJ DJ Darlan. Manda beijo molhado. O sabor da paixão. Chama mais uma. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim. Bora, Wanderlan! E você, amor! Ele se asa! Júnior da Baixinha! Meu grande parceiro Thiago e a sua primeira dama lá de Marituba, Isabel. A equipe Tô Me Vendo de Marituba está aqui, ó, invadindo o Curuçá. E se eu tô com essa aqui, ó, galera, segunda-feira, o Lavador dos Caixabais já vai estar ativa, viu? É. A gente podia deixar o caminhão aí, né? Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. O meu empresário Marcelo Alimentos, é? Sabe. Você tá juntinho com meu parceiro Alex Macedo. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te... Leonardo Rodrigues. Te imploro mais uma chance. Alô, Renan Okabe. Minha vida não faz sentido. O japonês. Sem você corro perigo. Esse é parceiro. Te peço agora, por favor. Faltou o Valdir. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto. navio tá na fartura, né, meu irmão? E me convencer de que agora eu... Capetinha dos tupetes, Prime, na área. Murilo, diretamente de Salinas, pra Veneno. Veneno. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. E onde estás? Onde estás? Os meus piratas? Nada que abalar. Esses aí tem moral. Esse alguém que dê carinho. E mais uma fronteira. Cabanagem pra Curuzá. Rastreamento veicular é com R2. Onde eu chegar? Raíssa e Júnior. Se for pra tocar, vamos tocar só as melhores. Mas daquele jeito, acelerando mais um pouquinho, afinal de contas. E a Veneno na parada em Curuçá é marcante, continua a detonar! No oferecimento, restaurante Sabor de Gás! Pinhal do Bosquinho, garoto inocente do Abade! Hugo Michel! Peguei a você, rolando na areia, como eu sonhei. O que é que é? Sempre te amarei, eu vou pra toda vida. Você me faz feliz, nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão. Olha o meu DJ Kleber lá do Icuí, ali. Santa Isabel do Pará. A brisa do mar. Eduarda. Nos envolver. Na verdade, eu acho que é o Eduardo, né? E a Rose, lá do Parque Verde. Rolando na areia, como eu sonhei. Veneno. O rei das faixas. Meu coração explodindo. E a minha galera do Chapeuzinho Vermelho. Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, Ítalo Cleito, você se esconde. Um abraço do Darlan. Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite novamente. Te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco. Chora não, Tadeu! Eu não consigo nem pensar em solidão. Você faz o quê? Eu só penso em você. Pra você também. GG 360, o Cobrinha dos Canárias, Janeco Eliane do Complexo na área, Senhora pra sair. Tudo que eu quero é te amar de novo. Alô, Thiago! Te sentir, ter você aqui. Em meus sonhos, só vejo. É o Thiago de Marituba. Esquece. E a sua loira envenenada. Veneno. Jefferson do 40 Horas, Daniel Oliveira, tudo que sinto, Renatinho Xarope, faço esse passada dos vigaristas. Pra você, meu bem querer, eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não. Viu, Jefferson? Santa Isabel! Tudo que sinto por você e faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de... Especialmente pra Fabiola Santos! Todo aquele... Juntos sempre loucos, loucos, loucos, loucos, loucos! Veneno na parada. Segura, meu irmão, porque tem veneno na parada. E é veneno, Corujá. Cedo, Dudu, Fábio e o meu coração. E o Cobrinha dos Canários. Bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Silvia do Takaká. Amor, louco amor. O melhor Takaká de Curuçu. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora não sabes como sofri. Oferecimento de loja Fortaleza, Sofiel. Onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias. vai sentir. Porque se faz. Diz pra mim, vai. E agora passo os dias a esperar. E essa vai com muito carinho. Com os versos que escrevi. Com as grandes parceiras, Alex. E, para um dia, e a sua primeiríssima Natália. Tudo passa quando eu lembro. Boas parcerias, vem aí, viu, Alex? Para sempre. Veneno. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Promotoria Alex Badarazzo. Ei, o maior promotor de Curuçu. Ele tá onde, Vato? Juntinho com o Darlan. Ouça, amiga. Esse amor é verdadeiro, deixa com... Meu grande parceiro Vitor de Altamira. Andar. Em breve nós estaremos na área, viu, Brin, Vitor? Mais uma da KL Produção. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim, me diz. Não dá. Só você, viu, Renzo? Você tem moral. Melhor amiga. Bora, Tadeu! Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero... E a galera do Jota, salde! Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Você dançar esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Bigudim, bigudim, dá DJ, o Elvin vai tocar. Bigudim, bigudim, o Valderlan está aqui. Bigudim, e o Eli da Ciaça. O Wesley manda ver. Mais, mais. Bigudim, bigudim, dá DJ, o Elvin vai tocar. Bigudim, bigudim, DJ, o Wesley do Rubi. Bigudim, bigudim, bigudim, bigudim. O Wesley manda ver. Mais, mais. Lá vem o Melody da disputa. O moleque vida louca, o Fernandinho Design da família dos Cobra Verdes, já tá pela segunda vez curtindo. É Veneno! Rodriguinho do Marizal e o Maxi Santos. Eu já falei, eu acho bom você se tocar. Nada disso. Nada disso. Você que deve se retirar. Meus piratas! Tá acabando. Procure entender. E quem você pensa que é pra saber o que ela quer? Eu já tô começando a me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está a fim de se arrepender. Você não tem coragem de me encarar. Cai dentro, cai dentro. Cai dentro, meu irmão. Que agora eu vou te envenenar. GG360, o Cabrinha nos Canalhas, Janeco Eliane do Complexo na área, o Wesley em Isabela. Meu coração está. Meu grande parceiro Josh Gerson, lá do caminhão Tornado Prime, e o Caio Prime. Bora, Alex! O Alex Macedo! Prometo amar você, curtindo com Veneno. DJ Pedrinho e Maurício, e Vavá e o pai Aguiar. Porque tem veneno na parada, veneno na parada. Não pensou no nosso amor, brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Vitor Lobo, é? Olhava, mas eu sufoquei. Alô, Vitinho. Tomando de Alex e Madarazzo. Mesmo se Renan Marquinhos e o B da XXD. Amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela não. Eu, pense com o coração. Ela, ela não. Eu, tome sua decisão. Ela, ela, ela não. Eu, pense com o coração. Ela, ela não. Sua decisão. Felicidade, eu te dei. Não diga que já me esqueceu. Eu sei que fui. DJ Igor Raí, de São Paulo. É uma aventura, vai passar. E pros meus braços vai voltar amor. Viviane, bate não. Todo meu amor, mas eu espero. Que ela não te ama, eu te venero. E a minha família Caixa Baixa. Hoje inteirando às 48 horas. Mesmo se assim você do ladinho. Me deixar amar como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Vive. Lá vem mais uma. É o meu parceiro Nelson Mil Grau. Um abraço, Nelson! Rony Campos! Perfeitos momentos quando juravas amor. Palme Xarope, relativo e garista. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti. Alô, Fred de Marituba! Não sei por que não atender. Veneno. Quem nunca viveu um amor que depois virou um disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Bruno e Trio, a moleque. Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, apague da memória, porque não sinto. Já por aqui curtindo também. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir. Chora não, tal, chora não. Chapéuzinho vermelho. Esse manhoso, eu sei que você quer.

só nós dois. Outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Deixa o copo secar, deixa o rosto molhar, a cabeça girar que ela vai se lembrar. E a vida é uma roda gigante que nunca tem fim. Roda, roda, roda e para em mim. Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda tá tempo. Só pra quem gosta, vai. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, tem tomada aqui em casa. 007 Banda W7 Emoção do início ao fim. Deixa eu te falar uma coisa. É veneno. Quando você apareceu, veneno na parada. Isso favoreceu. Em teu sorriso, nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso tô aqui, cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Traz mais uma! Segura! Rapaz, essas músicas. Essas músicas vão buscar lá no fundo, né? É fogo! Deixa. Já! Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor. Obrigado, Diego! Fazer amor. Obrigado, Isaac! Fazer amor. E essa galera que tá aqui com a gente? E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Banda Capricho. Capricho, Capricho. Banda 007. Essa é boa, viu? Lá dos móveis usados, já deve ter vendido nosso sofá. Louro, o terno e Josi. Vestido de noiva, Louro Punk. O bazar, e a Josi. Pra do que com a gente. O carro que ficou comigo. Essa semana eu vou. Minha galera de Santo Isabel. O apê que nós dois dividimos. Já coloquei pra. Bora, Isaque! Eu dei. Mas o amor que eu sinto por você tá aqui. Eu não doei, eu não vendi. Bora! Faz E se alguém tirar de mim? E se tirar, eu deixo de existir. O amor que eu sinto por você tá aqui. Difícil alguém tirar de mim. E se tirar, eu deixo de existir. O amor que eu sinto por você tá aqui. Banda 007. Essa é boa. Você tem que fala um emprego pra mim, olha aí. Ah, tem sim. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Só se for aqui na Veneno. Fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono sem. Seu emprego vai ter que tirar veneno, viu? Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Você faz o quê? Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Ah, bacana, bacana. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. O que mais? Fala pro Darlan! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em. Chiquinho. Quando for beijar alguém. Lá na tropa do rock, o Vitor Bagnão. Esse beijo. Eita, Chiquinho. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Segura. Da 007. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Amor. E a minha galera da Praça de Salinas. Chorar, chorar não vou. Diego e Fernando com a gente. Douglas Moura. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Dúvidas de mim. Desejos eu senti. Caixa baixa. Pido de paixão. 48 horas. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática em português, geografia em inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Foi o quê? Oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, será? Oh, prova de amor. Tu gostou a cara da Tamires aí? Da 007. Alô, Curuçá! Se liga! Olê, olê! O cafajeste da lambada chegou, bebê! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Que delícia de mulher. Tô de olê com a prostituta. O quê? Ai, que gata. Ai, que pura. Fazendo nem... Já na reta final! Porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá! Lamba saia! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Sobe poeira!